Diretamente São Vicente, maloca de primeira DJ Servo Produções, Django, W Costa. Essa é a sua última chance, nego. Me diz o que você faria se fosse seu último dia. Talvez sua última chance pra tentar se consertar. Se arrependa dos seus atos. Me diz o que você faria se fosse seu último dia. Se soubesse que iria morrer e não tivesse outra alternativa. Talvez sua última chance pra tentar se consertar. Pensar naquilo que fez, pedir perdão pra se salvar. Morrer como um homem e vencer todas as guerras. Última chance pra você obter perdão, se regenera. Naquilo tudo que você fez, não poderá se justificar. Todos seus atos, sua atitude, com sua sorte não pode encontrar. Melhor pensar bem rápido, última chance você tem negado. Não despreze a disciplina, o conhecimento do livro sagrado. Um grande lance já foi dado pela sua alma. Sua cabeça está a prêmio, o inferno, o diabo te quer, meu chapa. Na mira de uma Glock você está perdendo sentido. Aquilo que você plantou, onde são os seus amigos? Já deu várias mancadas, você está de hora marcada. Última chance pra você, se arrependa dessa parada. O respeito é a forma de obter a dignidade. W Costa é meu nome, nesse mundo estou de passagem. Assim como muitos também, tive a oportunidade. Fui comprado com sangue, meu compromisso é com a verdade. Pra aqueles que pensaram que seria o meu fim, ó, eu aqui de volta, realmente pra te confundir. Última chance pra você, comece a se orientar. O que restou de mim, última chance pra te dar. O espelho reflete quem realmente somos. O coração humano tá cheio de engano. Não despreze a última chance, ela é sua única oportunidade de se arrepender e se confessar. Última chance, última chance, última chance você tem negado. Não despreze a disciplina, o conhecimento do livro sagrado. Última chance, última chance, última chance você tem negado. Se arrependa dos seus atos ou irá morrer o diabo. Última chance, última chance, última chance você tem negado. Não despreze a disciplina, o conhecimento do livro sagrado. Última chance, última chance, última chance você tem negado. Se arrependa dos seus atos ou irá morrer o diabo. Olha só a situação que hoje eu me encontro. Desrespeitei minha família e o mapa de manos. Nunca parei, pensei e tudo que aprontei. No caminho de Deus eu nunca andei. Eu nunca pensei que iria chegar a minha hora. Eu só pensava amar mulheres, bebidas e drogas. Na correria do movimento fui soldado no crime, o que resultou na minha coroa 3G. Tudo que eu roubei pro pó, pedra e erva. Barato que sai caro, teoria certa. Nem na cadeia eu queria me regenerar. Enquanto meus parentes só ficam a orar. Já tive vários salves do meu chegado. Para eu mudar, me arrepender dos pecados. Hoje dou a ele a total razão. Espero não ser tarde pra pedir perdão. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o vosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem vossos caminhos os meus caminhos, assim diz o Senhor. Última chance, última chance, última chance você tem negado. Não despreze a disciplina, o conhecimento do livro sagrado. Última chance, última chance, última chance você tem negado. Se arrependa dos seus atos ou irá morrer o diabo. Última chance, última chance, última chance você tem negado. Não despreze a disciplina, o conhecimento do livro sagrado. Última chance, última chance, última chance você tem negado. Se arrependa dos seus atos ou irá morrer o diabo. Última chance, última chance, última chance você tem negado. Não despreze a disciplina, o conhecimento do livro sagrado. Última chance, última chance, última chance você tem negado. Se arrependa dos seus atos ou irá morrer um dia. Chora, reza, ora, pedindo a Deus, a lágrima rola no canto dos olhos, implora. Amém.